Estamos ouvindo a música erudita e seus mestres. A reprise faz parte de nossas homenagens ao comunicador e senador Arthur da Távola, importante nome da cultura e da política, falecido em maio de 2008. Este é o som da rápida abertura de Pog and Bess, que é outra prova do talento exuberante de George Gershwin e, ao mesmo tempo, da sua luta contra os preconceitos, porque ele situa uma ópera em pleno século XX, em plena era da discriminação racial, nos subúrbios de Nova York, no Harlem, nos quintais onde negros pobres viviam, ali as suas situações de vida difíceis. Uma obra-prima considerada, de onde inclusive saiu a canção Summer Times, e que merece todo o nosso respeito e admiração. A abertura é muito rápida e dura apenas 1 minuto e 14 segundos. Nós vamos ouvi-la com a Filarmônica de Los Angeles, sob a regência de Tilson Thomas. Ouvimos a abertura, a rápida abertura, da ópera Pog and Bess, com a Filarmônica de Los Angeles, sob a direção de Tilson Thomas. O piano de Tilson Thomas nos anuncia uma obra menos conhecida de Gershwin, na linha da chamada música erudita que ele tentou e conseguiu com grande brilho, que são os seus três prelúdios para piano. Não é das obras dele a mais popular, mas revela já a preocupação que ele possuía de ter uma presença no repertório pianístico exclusivo como compositor. Ele compunha no piano, inclusive, as suas canções populares. Mas aqui ele buscou justamente os três prelúdios na linha dos clássicos prelúdios para piano que fizeram a glória de tantos pianistas e de tantos compositores. Vamos então ouvir em seguida. Thank you. Esses foram os três prelúdios para piano de George Gershwin com o pianista Tilson Thomas. Embrace me, my sweet. Há pouco eu lhes falei da importância das canções oriundas das comédias musicais, tantas delas, inúmeras, feitas por George Gershwin. Canções a mais não poder, comédias musicais que foram desde 1913, ele com 15 anos, e até 1937, no ano que ele morreu, e depois, e no cinema, com obras absolutamente famosas, não, de todos os tipos, canções como Somebody Loves Me, Oh Lady Be Good, Fascinating Rhythm, The Man I Love, Something About Love, Love Is In The Air, Strike Up The Band, It's Wonderful, Funny Face, New York Serenade, Do I Again, Yankee Doodle Blues. Só assim, lembrando-me, sem esquecer da canção Summer Times, que corre o mundo desentranhada da ópera Porgy and Bess. Portanto, a canção popular nos Estados Unidos, como em qualquer lugar do mundo, não está fora da classificação de música de alta qualidade. Ela está ao contrário, dentro. Ela corresponde ao que foram as canções nos compositores do período clássico, os Lieder, ou seja, as canções de toque popular de Schubert, de Schumann, de Brahms, enfim, todos os compositores, Beethoven, fizeram canções, Hugo Wolf, tantos eles. A meu juízo não há diferença. A diferença está um pouco na roupagem, no modo de cantar, não é o canto lírico. Como esse maravilhoso Embraceable You, que traz uma cantora inglesa chamada Cleo Lane. A Cleo Lane é uma cantora inglesa que tem voz de cantora negra, vocês vão observar. Canta muito bem. E ela fez uma gravação imortal num concerto de obras de George Gershwin, tirada de um concerto de obras de George Gershwin, na duração de 4 minutos e 10 segundos. Nós vamos ouvi-la segredando, maravilhosa, nos próximos, como eu disse, 4 minutos e 10 segundos. Guardem o nome da cantora, Cleo Lane. Embrace me, my sweet, embraceable you. Embrace me, you irreplaceable you. Just one look at you, my heart grew tipsy in me. You and you alone bring out the gypsy in me. I love all the many charms about you. Above all, I want my arms about you. Don't be a naughty baby. Come to mama, come to mama, do my sweet embraceable you. Embrace me, my sweet embraceable you. trouble you. In your arms I find love so delectable, dear. I'm afraid it isn't quite respectable, my dear. I love all the many charms about you. Above all, I want my arms about you. Don't be a naughty baby. Come to mama, come to mama, do. My sweet embraceable. Ouvimos Embraceable You, imortal canção de George e Ira Gershwin, na voz de Cleo Lane. Sou muito grato a quem ouviu, mais ainda a quem apreciou. Peço perdão a quem aborreci. Falou-lhes Arthur da Távola, sempre mais. Rádio Senado apresentou A Música Erudita e Seus Mestres, com Arthur da Távola. Produção, Arthur da Távola e Adele Reus. Na técnica, André Menezes. A Rádio Senado apresenta a seguir mais um programa da série A Música Erudita e Seus Mestres. A reprise faz parte de nossas homenagens ao comunicador e senador Arthur da Távola, importante nome da cultura e da política, falecido em maio de 2008. George Gershwin é um fenômeno que representa a força de um talento superior às adversidades e limitações culturais dele mesmo. Isso na história da música norte-americana e mundial no século XX. Quanto à música norte-americana, ele corporifica a força artística que os imigrantes tiveram na música de lá. E igualmente ressaltaram nas comédias musicais da Broadway dos anos 20, 30, 40, e depois o cinema falado, depois o cinema a cores. Um exemplo disso é o compositor Irving Berlin, que se chamava Israel Bellini, Balini, aliás, que aliás morreu também com 101 anos, pois o Irving Berlin é autor de duas das mais populares e profundamente norte-americanas, pois ele que é autor dessas duas músicas, ou seja, Deus Salve América, God Save America e White Christmas, aquela que canta Deus Salve América, Pátria de Luz, essa mais ou menos assim, todo mundo conhece, e White Christmas, que toca no Natal. Ele era nada mais nada menos do que nascido na Rússia, de origem judaica, emigrado e foi criança pobre em Nova York. Esse é o Irving Berlin. Isso ao lado de centenas de canções que a América e o mundo amaram e amam até hoje. É, portanto, parecido com o caso de George Gershwin, que também era filho de um outro judeu russo emigrado no fim do século XIX para fazer a América. E a influência dos emigrados vai longe. Frank Sinatra, Perry Como, Vic Damone, Tony Bennett, todos eles filhos de imigrantes italianos, que deram decisiva contribuição para a música norte-americana. Isso sem falar na maravilhosa influência negra que redundou no jazz e no rock original. E é também a prova de que a música não tem pátria, embora tenha nacionalidade, num aparente paradoxo. Digo que o caso de Gershwin representa a história de um talento exuberante porque ele jamais foi um estudioso da música. Era, inclusive, uma pessoa meio complicada de cabeça, que teve que se submeter à psicanálise ainda nos anos 30, quando esta engatinhava nos Estados Unidos. Ele tentava conquistar todas as mulheres, as que podia e as que não podia, as que pôde e as que não pôde. Inclusive, há uma passagem dele curiosa, ele tentou roubar, entre aspas, a belíssima atriz Paulette Goddard, muito moça ainda, de Chaplin. Ela foi namorada de Chaplin, e ele levou um fora da Paulette Goddard que o tirou do prumo. Quando ele enriqueceu com a música, porque ele começou muito cedo, em 1913, garoto ainda, com 15, 16 anos, ele enriqueceu na Broadway, ele ficou um tanto excêntrico e exibicionista. Mas era um cidadão, ao mesmo tempo generoso e complicado, com as marcas da infância muito pobre a comandar talvez tudo isso. Como eu lhes disse, ele ficou muito rico, moço ainda, mas pelas canções imortais nos áureos anos da Broadway, isso antes da Segunda Guerra Mundial. E de repente, numa certa altura da vida, espontaneamente, sem grandes estudos, dedica-se à música de concerto. Foi atacado pelos críticos como um músico de belas canções, mas apenas belas e populares, como, aliás, se isso fosse razão de inferioridade. Mas assim são os críticos. Por outro lado, ele era admirado, por exemplo, por Ravel. Certa vez o Ravel, estando na América, foi consultado pelo Gershwin, que lhe mostrou as obras e pediu conselhos. O discreto Ravel lhe respondeu: "Quero uma resposta bem sincera. Eu nada tenho a lhe ensinar. Você não precisa." O tempo correu em favor da profecia de Ravel. Hoje não há mais críticos impiedosos com o escasso conhecimento teórico da música. Ele é, isto sim, um talento criativo, imaginação, fantasia, festa, originalidade, mescla de jazz negro, de música branca e de sons urbanos do século XX, fazem de sua pequena obra, porque ele morreu com quase 37 anos, algo considerado genial, um genial meio-campo, digamos, entre o clássico e o popular. Nós vamos ouvir aqui o concerto em Fá, famoso para piano e orquestra, com um grande especialista na música norte-americana, lá vive, embora seja francês. É o maestro André Previn. E o interessante dessa gravação, à frente da Orquestra Sinfônica de Pittsburgh, é que André Previn também é o regente. Ele é o regente e o pianista. Vamos ouvir o concerto em Fá, maior para piano e orquestra, nos seus três movimentos: Allegro, Adagio e Allegro Agitato. Thank you.

Estamos ouvindo a música erudita e seus mestres.